Panorama Agrícola para 27 de agosto de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de segunda-feira de lua crescente, 27 de agosto. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: a sabedoria está com os modestos. Confira os destaques do Panorama Agrícola de hoje. Governo federal libera recursos para a construção de 4 mil cisternas aqui no sul do país. Falta de milho preocupa agricultor familiar. E no mercado agrícola, safra do alho com boas perspectivas. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para uma vida saudável, comece sempre a sua refeição com um caprichado prato de saladas. Cuidado com molhos e óleos. É hora das notícias. Informamos para você os lançamentos editoriais mais recentes da Gerência de Comunicação e Marketing da EPAGRE. Boletins didáticos que você pode acessar e pedir o seu exemplar pelo e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. Boletim didático Implantação de Pastagens Perenes, Boletim didático Manejo de Pastagens Perenes e o Boletim didático Manejo do Rebanho Leiteiro. Como falamos, você pode obter outras informações e encomendar o seu exemplar pelo e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. Também houve o lançamento editorial do livro Recomendações para a Produção de Arroz Irrigado em Santa Catarina, Sistema Pré-Germinado, e o lançamento do livro Do Parreiral à Taça, O Vinho Através da História. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina, a FETAESC, desenvolve projeto em parceria com o Banco do Brasil. Esse projeto vai capacitar as entidades sindicais dos trabalhadores rurais para atuarem como correspondentes bancários nos municípios. Estão sendo capacitados 40 integrantes de sindicatos de trabalhadores rurais que vão receber o treinamento inicial para oferecer os serviços nas suas regiões. Entre os serviços que vão ser disponibilizados nas entidades estão a realização de projetos de crédito rural, recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósitos à vista, a prazo e de poupança, e a realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas. Estamos anunciando para você também, nosso ouvinte, a terceira feira agropecuária de Águas Mornas, sexta-feira, 31 de agosto, e no sábado e domingo, dias 1 e 2 de setembro, no Parque de Exposição Santa Cruz da Figueira, em Águas Mornas. A ideia é integrar agricultores, criadores de animais, comerciantes e a população em geral, promovendo a troca de experiência e proporcionando crescimento em todas as áreas, além de momentos de lazer. No dia 31, sexta, 19h30, 7h30 da noite, palestra sobre rastreabilidade para agregação de valor aos produtos dos agricultores. E no dia 1º de setembro, sábado, em Águas Mornas, julgamento do gado leiteiro, recepção das hortaliças para a exposição, primeira ordenha dos animais do concurso leiteiro. No dia 2 de setembro, domingo, em Águas Mornas, ordenha dos animais, a segunda ordenha, premiação dos expositores de animais e premiação do concurso leiteiro com banho de leite, além do julgamento e da premiação das hortaliças. Apoio da Prefeitura de Águas Mornas e da EPAGRE, realização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Mornas. O Ministério do Desenvolvimento Social vai investir 85 milhões de reais na construção de 40 mil cisternas na zona rural por meio do Plano Brasil Sem Miséria. A construção das cisternas deve ocorrer em áreas rurais atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos do Ministério do Desenvolvimento Social serão repassados ao Ministério das Cidades em 4 parcelas até o ano de 2014. Os gestores da ação serão a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Os recursos serão repassados pelos agentes financeiros para as entidades que vão construir as cisternas e fiscalizar a instalação das unidades. Sindicatos, organizações da sociedade civil e municípios já podem apresentar propostas aos agentes financeiros, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para a construção das cisternas e das habitações rurais. A iniciativa está para beneficiar agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda familiar bruta anual de até R$ 15 mil. 32 mil cisternas vão para o Nordeste do estado, 4 mil para a região sul e outras 4 mil para o restante do Brasil. A ideia do governo federal é beneficiar quase 170 mil pessoas em zonas rurais que são afetadas por estiagens prolongadas. A falta de milho para a alimentação animal está preocupando agricultores familiares de Santa Catarina. Até mesmo agricultores integrados sofrem com a falta de ração, informa a FETRAF Sul. Reunião com a Secretaria de Agricultura e Conab definiu pela liberação de milho para venda balcão em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No total, serão disponibilizadas 400 toneladas do produto e o limite de compra por produtor é de 27 toneladas por mês, ao custo de R$ 21,00 a saca de 60 quilos. O grande problema está no transporte do milho para as regiões. A Conab estuda a possibilidade de trazer aproximadamente 1.000 toneladas por mês de milho do Mato Grosso aqui para a região sul. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, conversamos com Marco Antônio Lucini, da Ipagre, em Curitibano, sobre a safra do alho. Encerrado a época do plantio, Marco Lucini, quais são as perspectivas do alho em Santa Catarina? Olha, as perspectivas em relação ao mercado são excelentes, né? Os nossos principais fornecedores de alho, a China e a Argentina, reduziram as áreas de plantio. A China aumentou significativamente o preço internacional do produto, tendo em vista a menor oferta, eles triplicaram o preço. E até o momento, as condições climáticas para a cultura do alho estão muito boas, né? Essa seca de agosto aí é muito interessante, os produtores estão irrigando, o alho está se desenvolvendo muito bem, né? Então a perspectiva é excelente para esse ano. Lavoura está em pleno desenvolvimento? É, nessa época é desenvolvimento vegetativo, o alho cresce, né? Ele vai emitindo folha. Final de setembro ele diferencia, né? Ele para de emitir folha e transforma isso em dente, transforma em bulbo, né? E até o momento, o plantio, assim, as lavouras em si são muito boas, são muito bonitas, sabe? E eu tenho corrido bastante no interior, tenho visto que aumentou um pouco a área, em torno de 10, 15%. É, mas se pensar em termos de oferta, não é muito, sabe? Mas é um aumento de área que teve, né? Tendo visto o bom resultado da safra do ano anterior, né? Lucine, além de Curitibanos e Frei Rogério, que outros municípios aí investem bastante no alho? Na realidade, Fraiburgo tem uma área considerável de alho, né? São entre 250 e 300 hectares plantados. O município de Brunópolis, que fica ao lado aqui, também tem uma área interessante, entre 130 e 150 hectares de alho. Mas na região, se pensarmos em alho, o alho viabiliza mais ou menos umas 400 propriedades de pequenos produtores, né? É uma cultura interessante porque ela é de inverno e primavera. No verão, o produtor planta as suas culturas normais, né? Mas no inverno e primavera, o alho é uma excelente opção, né? Alguma recomendação para o produtor neste momento? Não, nesse momento, a recomendação maior seria irrigar, né? O pessoal todo está equipado com irrigação, né? E controle de plantas daninhas e está começando a aparecer alguma coisa de inseto, né? Então, controle do trips, né, que é um inseto que ataca o alho, e controle das plantas daninhas, além dessa irrigação que se faz necessária. Conversamos com Marco Lucini, da Ipagre em Curitibano, sobre a cultura do alho. Marco Lucini, muito obrigado pelas suas informações. Um abraço a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.